O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Hoje é terça-feira, terça-feira! Fala aí, galera, tudo tranquilo, tudo firmeza? Tá começando aqui na sua rádio preferida mais um Conexão Sertaneja, muita música bacana, muita música legal. Muito prazer, sou o El Lima, vamos juntos, levando, claro, muita música bacana, muito som legal pra você que tá ouvindo Conexão Sertaneja aqui na sua rádio preferida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos que vamos, levando muito som, muita música legal. E é fácil pra você pedir a sua música, é fácil demais, meu amigo, fácil, fácil, fácil. Entra lá, né, Uel? Tá falando, o que que tá acontecendo, rapaz? Entra lá, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com, e pra me seguir lá no Face e curtir a minha fanpage, é fácil, vai no Face e procura Uel Lima Solo, o cara mais bonitão que aparecer é eu, tá bom? E humilde também, né? Vamos que vamos, gente! Nessa terça-feira maravilhosa, começando Conexão Sertaneja aqui pela sua rádio preferida, pra começar tem Barcos e Belute, Beijar e Beber, é bom, né, cara? Vamos que vamos! Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Assim, ó. Vem pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, beber. Vem pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, beber. Sertanejodiario.com. Olha onde eu tô. Eu tô na balada, o copo tá na mão e eu na mulherada. Tô na pegação. Vou pegar você, vou dançar, pular, cantar, beijar e beber. Vim pra balada fazer o quê? Beijar a boca e beber, beber, beber. Vim pra balada fazer o quê? Beijar a boca e beber, beber, beber. Joga a carteira. Vou pegar você, vou dançar, pular, cantar, beijar e beber. Vem pra balada fazer o quê? Beijar a boca e beber, beber, beber. Vem pra balada fazer o quê? Beijar a boca e beber, beber, beber. Vem pra balada fazer vocês o quê? Pra balada fazer o quê? Pro quê? Vem pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, beber. Vem pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, beber. Conexão Sertaneja. Você passou da conta e me tirou do sério. Você fez tudo errado, mas acabou o mistério. Vem, Gustavo Lima! Hoje eu tirei a prova. Hoje eu saí pra rua. Hoje eu dividi a minha vida, a sua. Não dá mais. Não, não, não, não, não. Não valeu. Dessa vez você me deu. Sua roupa, pode ir embora que eu deixa mal pronta. Yeah, yeah, yeah. Bora. Conexão Sertaneja. Fazer o que se a mamãe passou açúcar em mim? Vou na balada, vem em mim, mulherada. Cheguei, tô na balada, seguro. Se não eu tomo traço, beijo, dou amasso. É uma agarrada no pescoço, outra falando no ouvido, dizendo te quero, hoje eu te quero. Meus amigos encabulados perguntam o que é que eu faço pra ter a mulherada atrás de mim. Sou diferenciado, sou dono do pedaço. A noite é uma criança para mim. Fazer o que? Mamãe passou açúcar em mim, tô na balada, vem em mim, mulherada. Fazer o quê? Se a mamãe passou açúcar em mim, tô na balada. Se eu te pegar, cê tá ferrada. Marilza Rocha na balada, e hoje eu tô facinho, facinho. Balada, segura a mulherada, senão eu tomo braço, beijo, dou amasso. É uma agarrada no pescoço, outra falando no ouvido, dizendo te quero, hoje eu te quero. Meus amigos encabulados perguntam o que é que eu faço pra ter a mulherada atrás de mim. Sou diferenciado, sou dono do pedaço. A noite é uma criança para. Fazer o quê? Se a mamãe passou açúcar em mim, tô na balada, vem em mim, mulherada. Fazer o quê? Se a mamãe passou açúcar em mim, tô na balada. Se eu te pegar, fazer o quê? Se a mamãe passou açúcar em mim, vem em mim, mulherada. Fazer o quê? Se a mamãe passou açúcar em mim, tô na balada. Se eu te pegar, cê tá ferrada. Tô na balada. Se eu te pegar, cê tá ferrada. Conexão Sertaneja. O seguinte, põe tudo que é meu numa caixa, os DVDs e as cartas, depois manda aqui pro meu flat. Faz o seguinte, se não quer voltar, fica aí. Agora eu já entendi, já foi, perdi. Não rola mais eu acordar demais.

semana, a minha cama é a beça de um bar. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Esse é o som de Gino e Geno com Maída e Marcelo. Eu bebo cerveja aqui no Conexão Sertaneja. Pra você que tá curtindo, muito obrigado pela audiência. Eu é o Lima, vou levando muita música bacana, muito som legal pra você que tá curtindo aí. A gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda, Conexão Sertaneja. Já estamos de volta ao vivo aqui pela sua rádio preferida, vamos que vamos, levando muita música bacana, muita música legal pra você que tá curtindo Conexão Sertaneja, as músicas que tocam em todo o Brasil, toca aqui no Conexão Sertaneja. Vamos abrindo mais uma sequência com seu amigo El Lima, Maurício e Eduardo, Casar com a Noite. Vamos que vamos, Conexão Sertaneja. Ouça o melhor. Conexão Sertaneja. Acorda, peão. A sucuri vive no banhado, a traíra só gosta de água parada. Os boiadeiros gostam de muito beijo e nós vivemos no meio da mulherzada. Hoje à noite eu decidi, amanhã eu vou casar, casar, casar, casar com a noite mesmo. Eu decidi com você, eu vou fazer, fazer, fazer a despedida de solteiro. Eu tô com a leve impressão que você só tá me usando, falando de fazer planos, mas no fundo é ilusão. Se eu te falei que já tentei te levar a sério, desvendei esse mistério e mudei de opinião. Minha casa é o bar, minha massa é o arroz. Sei que mulher gosta de ver o noivo entrar. Pode vir que eu tô na pista pra fazer a despedida de solteiro. Que amanhã eu vou casar. Hoje eu decidi, amanhã eu vou casar, casar, casar, casar com a noite mesmo. Eu decidi com você, eu vou fazer, fazer, fazer a despedida de solteiro. Segura, Dada! Liga, senhor. Minha casa é o bar, minha marcha é o arrocha. Já sei que mulher gosta de ver o noivo entrar. Pode vir que eu tô na pista pra fazer a despedida de solteiro, senhor. Que amanhã eu vou casar. Hoje eu decidi, amanhã eu vou casar. Casar, casar, casar com a noite mesmo. Eu decidi com você, eu vou fazer, fazer, fazer a despedida de solteiro. Hoje eu decidi, amanhã eu vou casar, casar, casar, casar com a noite mesmo. Eu decidi com você, eu vou fazer, fazer, fazer a despedida de solteiro. A mulherada sabe que todo homem casado é safado, é safado, e elas gostam do casado. A mulherada sabe que todo homem casado. A mulherada sabe que todo homem casado é safado, é safado, e elas gostam do casado. A mulherada sabe que todo homem casado é safado, é safado. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Já naveguei os sete mares. A atrás de você. Eu viajei o mundo inteiro e não te encontrei. Me dê algum sinal onde você está. Que eu passo dia, passo noites a te procurar. Eu resolvi ir pra um lugar bem distante, me afastar da multidão que está me sufocando. E se nesse caminho eu não te encontrar, eu entro em desespero. Cadê o seu olhar? E todo dia quando eu acordo, olho pro lado e o silêncio vem atrás de você. Revira as fotos e me bate o medo. E a incerteza, será que um dia eu vou te ver? E toda noite antes de dormir, peço pra uma estrela me guiar até você. E juro que nunca vou desistir. O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver. E toda noite antes de dormir, peço pra uma estrela me guiar até você. E juro que nunca vou desistir. O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver. Quando eu acordo, olho pro lado e o silêncio vem atrás de você. Revira as fotos e me bate o medo. E a incerteza, será que um dia eu vou te ver? E toda noite antes de dormir, peço pra uma estrela me guiar até você. E juro que nunca vou desistir. O amor que eu sinto é o que me faz. Conexão Sertaneja. Aô, Michel. Fala aí, Rafinha. Rapaz, você é um troço doido esse final de semana. É mesmo? Conta aí, meu. Saca só, vou te contar. Conheci uma novinha muito linda, uma delícia, tô gamado, tô gamado. Me atiça, me assanha, me provoca, só que já tem namorado, tem namorado. Tem uma chance da gente poder ficar, é na festa da Paula que hoje à noite vai rolar. Esquema tá bolado e eu não vou perdoar. Vou te levar pro quarto, ajoelho, tem que rezar. Chegando na festa, deu tudo errado. Não percebi aquele cara que estava do seu lado. Não era um amigo, já fiquei preocupado. Que droga, Mio, era o seu namorado. O boi tá na linha, o boi tá na linha. Miou, miou e não foi dessa vez não. O boi ficou esperto e eu fiquei na mão. Miou, miou, miou meu esqueminha. O boi tá na linha, o boi tá na linha. Miou, miou e não foi dessa vez não. O boi ficou esperto e eu fiquei na mão. Chega mais no Linavi, simbora tirar onda com esse boi, rapaz. Michel, Donato e Rafael, deixa comigo esse negócio de festa e fora hoje dos outros aí, eu entendo, viu, rapaz? Fica, deixa comigo, pai. Senhorita! Só tem uma chance da gente poder ficar, é na festa da Paula que hoje à noite vai rolar. O esquema tá bolado e eu não vou perdoar. Vou te levar pro quarto, ajoelhou, tem que rezar. Chegando na festa, deu tudo errado, isso não percebi. Aquele cara que estava do seu lado não era um amigo, fiquei preocupado. Que droga, miô, era o seu namorado. É meu. Miô, miô, miô, meu esqueminha. O boi tá na linha, o boi tá na linha.

mas não se apega. Pega, pega, pega e não se apega. Pega, pega, pega, beijar, mas não se apega. Deu mole na balada, eu vou pegar geral. Virou mania, beijar e tchau, tchau. Deu mole na balada, eu vou pegar geral. Você pega, pega, pega e não se apega. Pega, pega, pega, beijar, mas não se apega. Pega, pega, pega e não se apega. Pega, pega, pega, beijar, mas não se apega. Pega, pega. Pega, pega, pega, beijar, mas não se apega. Pega, pega, pega e não se apega. Rocher e Rogério também pega e não se apega. O melhor do sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Esse é o som de Roger e Rogério. Pega e não se apega aqui no Conexão Sertaneja. Pra você que tá curtindo, rolou por aqui muita música bacana. E também o som de Pedro Paulo e Matheus com Israel e Rodolfo. Conexão Sertaneja, levando muita música sertaneja até você. Muito obrigado pelo carinho. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui na programação do Conexão Sertaneja ao vivo pra você aqui na sua rádio preferida. E vamos, que tem muita música boa pra rolar. Agora tem Sérgio Filho e Fernando Segredos aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Você se esconde e tem razão quando vem dizer que eu maltrato o coração. E me ignora sem ter porquê. Se vê dona do mundo que é difícil de entender. Tá virando fato, eu acho que é normal. Viver cheia de mágoa é quase natural. Se eu não fosse forte, eu não resistiria. É muito mais que sorte eu te encontrar um dia. Eu vou tirar seus medos, desvendar o seu segredo, te deixar como tivesse poder de voar. Vou parar o tempo, recriar o sentimento pra você nunca mais me deixar. Eu vou tirar seus medos, desvendar o seu segredo, te deixar como tivesse poder de voar. Vou parar o tempo, recriar o sentimento pra você nunca mais me deixar. Canta com a gente, Israel e Rodolfo. Vamos nessa, Sérgio Filho e Fernando. Tá virando fato, eu acho que é normal. Viver cheia de mágoa é quase natural. Se eu não fosse forte, eu não resistiria. É muito mais que sorte eu te encontrar um dia. Eu vou tirar seus medos, desvendar os teus segredos, te deixar como tivesse o poder de voar. Vou parar o tempo, recriar o sentimento pra você nunca mais me deixar. Eu vou tirar seus medos, desvendar os seus segredos, te deixar como tivesse o poder de voar. Vou parar o tempo, recriar o sentimento pra você nunca mais me deixar. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão.

sou doido, mesmo assim eu gosto dela. Ruim com elas, pior sem elas. Se elas me deixam, eu choro por causa dela. Ruim com elas, pior sem elas. Me deixam doido, mesmo assim eu gosto dela. Ruim com elas, pior sem elas. Se elas me deixam, eu choro por causa dela. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Já não temos mais nada pra conversar. Parece estar chorando, agora é tarde demais. Te amei por muito tempo e não vou voltar atrás. Mas te amo, te quero, te ouvir me desespero. Além do que eu podia imaginar. Mas você me usou demais e eu sofri demais. Agora eu cansei, mas você ficou em mim. Não sai de mim, já não sei o que fazer. E agora vem me pedindo pra voltar, que a nossa vida vai mudar. Já não sei, deixa eu pensar. Mais nada pra conversar. Parece estar chorando, agora é tarde demais. Te amei por muito tempo e não vou voltar atrás. Mas te amo, te quero, te ouvir me desespero. Além do que eu podia imaginar. Mas você me usou demais e eu sofri demais. Agora eu cansei, mas você ficou em mim. Não sai de mim, já não sei o que fazer. E agora vem me pedindo pra voltar, que a nossa vida vai mudar. Já não sei, deixa eu pensar. Deixa eu pensar.

Um sentimento sem medida, sem cheiro e sabor. Como explicar o que não se pode tocar nem ver? Um misto de desejo, de querer e de paixão. Invade o corpo, a alma vai parar no coração. É força sobrenatural que vem pra dominar a gente. E nem tão longe é preciso ir pra encontrar. Basta ver aqui na minha frente, em meu olhar, o amor. Sou eu que vive e respira esse amor. Sou eu que sente na pele esse amor. Sou eu que passo o tempo todo procurando entender. Qual o motivo e a razão, quero saber. Qual o segredo do amor? Sou eu que vive e respira esse amor. Sou eu que sente na pele esse amor. Sou eu que passo o tempo todo procurando entender. Qual o motivo e a razão, quero saber. Qual o segredo do amor? E nem tão longe é preciso ir pra encontrar. Basta ver aqui na minha frente, em meu olhar, o amor. Sou eu que vive e respira esse amor. Sou eu que sente na pele esse amor. Sou eu que passo o tempo todo procurando entender. Qual o motivo e a razão, quero saber. Qual o segredo do amor? Sou eu que vive e respira esse amor. Sou eu que sente na pele esse amor. Sou eu que passo o tempo todo procurando entender. Esse é o som de Tato e Nando, aqui no Conexão Sertaneja, na sua rádio preferida, Qual é o Segredo do Amor? Só música boa pra você que tá curtindo a programação. Adair Cardoso rolou por aqui também, Praia e Sol, no Conexão Sertaneja. É o seguinte, galera, a gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais músicas para o último bloco do Conexão Sertaneja desta terça-feira maravilhosa. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no Conexão Sertaneja, ao vivo aqui pela sua rádio preferida. É o seguinte, galera, esse é o último bloco. Ah, que peninha, né? O último bloco do Conexão Sertaneja, mas com certeza a gente volta amanhã. Mas agora tem uma sequência show de bola pra você que tá curtindo a programação aqui na sua rádio preferida. E lembrando que você pode se curtir lá na nossa fanpage no Facebook, Conexão no Rádio. É fácil. facebook.com/conexão no rádio. Vai lá e curte a nossa fanpage, tá bom? Vamos abrindo mais uma sequência, a última sequência desta terça-feira. William e Marcelo Castanhos, aqui na programação da sua rádio preferida. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Existe uma fera dentro de mim, apaixonada pelo brilho de um olhar. E no castanho desse olhar estranho, eu não consigo viver a minha vida sem querer esse perigo. O sorriso dela ilumina o dia, faço de tudo, mas ela não quer me amar. castanho escuro do teu cabelo eu perco o medo. Lá vou eu outra vez me declarar. São castanhos teus olhos, vermelhos são os meus de chorar. Faço de tudo, mas ela não quer me amar. E no castanho escuro do teu cabelo eu perco o medo. Lá vou eu outra vez me declarar. São castanhos teus olhos, vermelhos são os meus de chorar. O meu olhar são castanhos, teus olhos vermelhos são os meus de chorar. Conexão Sertaneja. Pra mim

é que eu te quero, vem em mim, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco. Assim, assim, assim, ai, vem em mim que eu tô fácil, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco. Assim, assim, assim é que eu te quero, vem em mim. Ai, ai, ai, ai, ai. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco. Assim, assim, ai, vem em mim que eu tô assim, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Assim cê mata papai. Cê Ricardo e Thiago, Rony, Júlio e Bebeto. Tamo junto. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Tanta coisa pra dizer, a gente nem se fala. Você disfarça enquanto eu arrumo as malas. O teu orgulho é absurdo, não tem nada a ver. Por que não vem aqui me encara frente a frente? Se me deseja, lute pelo amor da gente. Amanhã o meu coração pode não te querer. Não deixe que o ciúme fale por nós dois. A solidão de agora vai doer depois. Você tem 5 minutos pra se decidir. Me prenda nos teus braços ou me deixa ir. Se sair por essa porta, juro te esquecer. E vai ter a vida inteira pra se arrepender. Você tem 5 minutos pra se decidir. Me prenda nos teus braços ou me deixa ir. Se sair por essa porta, juro te esquecer. E vai ter a vida inteira pra se arrepender. Deixe que o ciúme fale por nós dois. A solidão de agora vai doer depois. Você tem 5 minutos pra se decidir. Me prenda nos teus braços ou me deixa ir. Se sair por essa porta, juro te esquecer. E vai ter a vida inteira pra se arrepender. Você tem 5 minutos pra se decidir. Me prenda nos teus braços ou me deixa ir. Se sair por essa porta, juro te esquecer. E vai ter a vida inteira pra se arrepender. Você tem 5 minutos pra se decidir. Me prenda nos teus braços ou me deixa ir. Se sair por essa porta, juro te esquecer. E vai ter a vida inteira pra se arrepender. Se arrepender. Conexão Sertaneja. Esse é o som do El Lima, agora chora, aqui na programação do Conexão Sertaneja. Cristiano Araújo em Pinadinha. E a primeira foi eles, William e Marcelo Castanhos, aqui no Conexão Sertaneja. Eu tô indo embora, gente. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Volto amanhã na quarta-feira. Muito obrigado. Boa terça-feira pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, Juízo na Cachola. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Conexão Sertaneja. Continue ligado na melhor. Vem aí mais um campeão de audiência.